Mandei uma carta ao seu primeiro-ministro a disponibilizar que Oliveira do Hospital, o nosso município, dentro dos princípios de solidariedade, que os refugiados, Lampedusa e outros do norte da África, Oliveira do Hospital possa acolher 10 famílias, integrá-las, porque nós somos um concelho inclusivo, temos aquele programa Friendly Municipal e também, deixem-me dizer, nós temos que olhar para aquela gente que não tem nada, que deixa as suas terras porque morre de pobreza, preferem morrer até afogados com a esperança de ter uma vida melhor. E por isso tem que haver um sentimento de solidariedade, e o povo do Oliveira do Hospital é solidário. E como aquela gente tem filhos como nós temos, e temos, podemos aqui integrar, com certeza, 10 famílias, dando um exemplo à Europa e dando um pequeno exemplo, tornando-nos grandes numa grande ação, e por isso fiz a proposta ao seu Primeiro-Ministro que estemos disponíveis para tratar com os departamentos e propor a Bruxelas que Oliveira do Hospital dê o exemplo em Portugal da integração de outros, porque, como eu disse, vê-me, custa muito, também como pai, ver muitas crianças, aquelas crianças sem terem nada, e por isso, se nós distribuirmos, Oliveira do Hospital tem condições para acolher pelo menos 10 famílias ou 20 pessoas, temos condições, e depois num trabalho de parceria vamos com certeza fazer com que eles se sintam bem e incluí-los na nossa vida cotidiana, até como vocês não sabem, temos grande perda de população e este é um pequeno gesto de Oliveira do Hospital para o mundo e para a Europa. O próprio município que assumirá as despesas no lar de Travanca numa primeira fase, ficarão até os integrarmos, até lhe dar uma aulas de português, até temos um projeto e depois sabemos disto distribuir nas nossas aldeias, porque contactei com pessoas que têm casas disponíveis também para acolherem estas famílias. Uma coisa indecente, antes de tornar público, falei com várias pessoas em várias freguesias que têm casas disponíveis, mas Oliveira do Hospital será um exemplo a nível de Portugal, mas a nível da Europa, de solidariedade com os outros povos, porque, como eu disse, aquelas crianças têm direitos como os nossos filhos têm.